Olá, bem-vindo ao mais um Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Estamos em nosso programa de número 18. Hoje vamos ver algo sobre a suficiência de Cristo. O hino é do hinário Hinos e Cânticos, tradicional, conhecido já por nós, de número 445, o título é Em Ti Somente. Foi escrito por Henry Maxwell Wright, que viveu no século 19 e 20, nasceu em 1849, morreu em 1931, e a melodia é anônima. Vamos lá? Em ti somente, em ti somente, confiarei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. A ti somente eu seguirei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. Por ti somente pelejarei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. Em paz constante, descansarei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. Alegre sempre, caminharei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. É um belo hino para decorar, não é mesmo? Não só pela beleza, mas também por certa facilidade nessas cinco estrofes com tanta repetição. Jesus fala que nós devemos nos alegrar nele. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Como nós podemos ter essa paz que ele nos dá? Porque a paz inevitavelmente nos deixa alegres. Quando não temos nada nos conturbando, a gente tem que ficar alegre. Ao contrário daquela pessoa que só está feliz se tem um problema, o cristão está feliz na tribulação e está feliz na paz que Jesus dá também. Tribulação por fora, mas por dentro, o Espírito Santo. Como disse Paulo, temores por fora, tremores por dentro. Além de tudo, todos os problemas que ele comentou, ainda me aflige continuamente o cuidado de todas as igrejas. Mas ele tinha Cristo. Para ele, viver era Cristo, morrer era lucro. Porque ele tinha essa paz que a gente pode cantar, alegre sempre eu caminharei, Jesus, traz meu Salvador. Outra coisa, descansarei também, alegre sempre. Então ele diz, descansarei neste hino, a quarta estrofe. É uma paz constante, que não muda nunca, até porque a nossa vida é Cristo, a nossa esperança é Cristo, e a nossa paz é Cristo. Temos sido, pois, justificados por meio da fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Quem está em paz com Deus vai ficar afligido pelo quê? Me diga. Ah, é porque tem goteiro em casa. Ah, porque faltou pão, eu tive que comer arroz no café da manhã porque não tinha panificadora aberta, estava tudo fechado por causa de decreto municipal. Ah, não sei o quê. Divórcio, morte de filho, também é pesado. Não vou ficar só nos exemplos banais, relativamente banais, mas nos pesados também. Alguma coisa exterior vai afligir o Filho de Deus? Vai afligir, como Paulo foi aflito também, conforme dizem as Escrituras. Mas há essa paz na qual podemos descansar. Bom, vimos essas duas estrofes últimas, mas tem três estrofes antes. E antes dessas duas estrofes últimas que falam de paz e alegria, existe a unicidade, singularidade e suficiência de Cristo. Em ti somente confiarei, a ti somente seguirei, por ti somente pelejarei. As minhas duas epístolas preferidas, meus dois livros da Bíblia preferidos, são Colossenses e Hebreus. duas cartas, bom, Colossenses de Paulo, Hebreus alguns atribuem a Paulo, mas a regra é que não sabemos, não temos certeza. Ambas tratam de suficiência de Cristo. Vamos citar alguns versículos, Colossenses 1 e 2 principalmente, que fala disso, que é: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele, em Cristo. Em quem habita toda a plenitude da divindade, onde Deus habita de forma perfeita e é a imagem perfeita do seu ser, conforme Hebreus 1? Cristo. Ah, agradou ao Pai, ou agradou a plenitude nele habitar, não só a plenitude da divindade, Colossenses 1, mas a toda a plenitude, em geral, se agradou em habitar nele, Colossenses 2. Significando dizer, ele é perfeito em si mesmo, e João capítulo 1, e recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Plenitude e completude, a completude daquele que é completo está completo em nós. Se nós recebemos a plenitude de Cristo, João 1, nós temos também a plenitude da plenitude. Ah, maravilha. Mas isso está só escrito. É a palavra de Deus, ela é viva. Por isso que ela está mexendo com você, está mexendo comigo. E mexe, e trabalha, e é operosa. Mas está só escrito e falado. É poderosa, mas são palavras. Você não vai apresentar essas palavras ali. Ah, estou na cama, deprimido, mas ó, a plenitude de Cristo, que é a plenitude de tudo, habita em mim. Você tem que invocar isso perante Deus e receber. Não é uma questão de preferências e gostos pessoais, não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de Deus me deu, ele me deu a fé para receber isso, eu recebo de papel passado, aplico no meu coração com o sangue de Jesus, igual nos umbrais da porta na Páscoa. Me aplica pelo sangue de Jesus, pela fé no Cordeiro de Deus, que fez uma obra consumada, perfeita, completa, eu recebo isso, e vivo isso. Porque se está escrito na palavra e se aplica a mim, então se aplica a mim, eu vivo isso. Mas quantas vezes nós somos falhos? Não precisa, se isso fosse o suficiente, não precisaria de 1189 capítulos da Bíblia, bastariam 3 versículos e a gente estava vivendo em Cristo. Não, a gente sabe que tem nosso trabalho também. Cristo preparou boas obras para que a gente ande nelas, Efésios 2:10. João 17, Jesus faz a sua oração sacerdotal. É o Jesus falando com o Pai na oração, uma oração maravilhosa. Jesus falando com o Pai perante os discípulos no cenáculo, pouco antes de ele ser entregue e morrer. Porque logo daí foram para o Getsêmani, onde ele foi entregue por Judas. Ele disse: eu te digo para vocês essas coisas para que vocês tenham a alegria completa em vocês mesmos. Nossa, Jesus falou coisas como: estou indo para o Pai, lá em João 16, ele já falava isso, estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, porque vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que estará para sempre em vocês. E na oração para o Pai ele falava: eu não estou mais no mundo, mas eles ainda estão. Jesus já nem se considerava mais no mundo, mas eles estão no mundo. Guarda o Senhor em teu nome, porque até agora nenhum se perdeu. Até agora não, nunca nenhum se perdeu. Os que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, os que são de Cristo não se perdem, a não ser aquele que teve que fazer as escrituras se cumprirem como filho da perdição. Os demais que são de Cristo de fato. E ele comentava essas coisas pesadas, afinal era sua partida, era sua última oração ao Pai ali, em público, perante os seus discípulos. E ele falou: digo essas coisas para que vocês tenham alegria completa em vocês mesmos. A saber, não depender de eu ser bem tratado em casa, de eu ter dinheiro, ter educação, ter tido oportunidade ou não. Mas Jesus disse para que nós tenhamos alegria completa em nós mesmos. Não por nós mesmos, ah, eu estou tendo prazer na minha carne, eu estou feliz. Não é isso. Alegria em nós mesmos significa a alegria que ele dá pelo Espírito Santo que habita em nós. Não habitava ainda com os discípulos, senão no Pentecostes, em Atos 2. Mas quando ele fala conosco, é para a gente ter essa alegria com ele. Não precisamos compartilhar com mais ninguém. João, na sua primeira epístola, já no capítulo 1, no início, o que temos visto, ouvido e nossas mãos tocaram da palavra da vida, é isso que testemunho para vocês, para que tenhais comunhão conosco. Não estava falando, ah, estou compartilhando para ser feliz, para ver se eu consigo crer nisso. Não, ele já tinha tudo aquilo e ele compartilhava o que ele tinha, para nos abençoar também. Assim nós podemos ser tendo a alegria de Jesus completa em nós mesmos. Para isso a gente precisa da suficiência de Cristo que a gente cantou. Acho que vamos terminar cantando de volta ali, aproveitar aí na descrição de onde você estiver ouvindo. É para estar, né? Eu vou colocar, não sei se a plataforma onde você estiver vai estar, mas é para estar ali a letra se você quiser cantar comigo. Mas temos que aceitar a suficiência de Cristo, não esperar em nosso líder religioso, ou nós mesmos esperarmos em nossas obras para nos dar alguma alegria. Cristo é tudo, e a gente pode andar nele, e assim também fazer as boas obras, como ele nos fala em João 17. Ele fala que nós devíamos, ou melhor, ele fala, por meio deles, os discípulos, eu sou glorificado. Ou seja, nós devemos honrar a Cristo. Ele fala que os discípulos glorificam a Cristo, então é o que devemos fazer. Pelas boas obras, mas não significa que, ah, porque eles são bons, então eles vão me glorificar. Não. É porque ele escolheu a ralé da sociedade. Não são muitos os ricos, nem muitos os sábios, segundo o mundo, que são chamados, mas sim os pobres, que Deus elegeu para serem ricos na fé. Tiago fala isso. Então, por ele escolher essa ralé e transformá-los em heróis da fé, campeões da fé, como nós podemos nos dizer se lutarmos a boa carreira e termos um testemunho. Como Paulo fala, acho que 2 Timóteo 4,17, é o primeiro. Acabei a carreira, guardei a fé, lutei o bom combate. Fora dessa ordem, mas foi isso. A gente também pode glorificar a Cristo, não por sermos bons, mas porque Ele nos chamou e assim damos bom testemunho por vivermos Ele. Pelo que Ele nos faz, pelo que Ele nos dá. Tantas vezes somos falhos, mas bendito, glorioso, só glória no nome do Senhor, como está lá em Apocalipse. Capítulos 4 e 5, especialmente, as glórias no céu, honras e glórias e ações de graças e poder e domínio sejam aquele que está sobre o trono e ao Cordeiro. Porque eles são dignos, Deus Pai e Deus Filho são os dignos, eles fazem a obra. Se a gente consegue algum galardão, algum presente, até mesmo nesse mundo, algum reconhecimento, que isso não nos manche, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que possamos sempre atribuir isso a Cristo. No céu será assim, já está escrito, e aqui também, que não nos exaltemos. Vamos cantar então? Em ti somente, em ti somente, confiarei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. A ti somente, a ti somente eu seguirei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. Por ti somente, por ti somente elejarei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. Em paz constante, em paz constante, descansarei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. Alegre sempre, alegre sempre, caminharei, Jesus, Senhor, tu és meu Salvador. Pensando agora, me desculpe se essa música já foi tema de algum programa anterior, tendo sido ou não tendo sido, terminamos por aqui. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.